sensação de amor. Ignorância que entristece o Criador. O ser humano, inimigo de si mesmo, matam sonhos, se achando um pesadelo. Sem respeito, só gera hipocrisia. Briga sem causas, julgamento sem justiça. E o que predomina é essa guerra sangrenta. Partidos parte, o coração que não aguenta. Desordem e regresso sem instrução. Não adianta diploma sem educação. As palavras aqui têm que ser retas. Palavras com atitude sem curva na ideia. Maranata, hora vem, põe um fim nessas ideias. Sei que causas tem os dois lados da moeda. O ser humano se gladia como animal. Se esquecem do plano espiritual. Ideias boas que estão em extinção nessa terra. Lutam pela paz, mas gostam mesmo é de guerra. Usam para o mal, livre direito de escolher. Escolhem mal e precisam ter pra ser. Somos seres programados pra morrer, mas acredito na vida que o Pai tem pra oferecer. O amor é a oportunidade de ser diferente. Não engana, não impõe, não ofende. O amor é a oportunidade de ser diferente. Não engana, não impõe, não ofende. O amor é a oportunidade de ser diferente. Não engana, não impõe, não ofende. O amor é a oportunidade de ser diferente. Não engana, não impõe, não ofende. O amor é a oportunidade de ser diferente. Não engana, não impõe, não ofende.